usando no localizador azul 4446. 4446 completa, torre número 8-6. 8-6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4446. Para o puxamento de estacionamento Santa 520. Azul 4446, tá visual com o campo? Não, negativo, tem uma nuvem aqui na frente da gente. Ok, continua a aproximação, informe visual com o trem embaixado travado. Sim, chama. O TAM 3520, livre puxa acionar semi táxi. Livre, chamada táxi. Estabilizado, avistando azul 4446. Check trim. Baixo checado. Ok, livre pouso na 1-0, vento calmo. Vento calmo, livre pouso na 1-0. Para o táxi, o TAM 3520 está com 66 a bordo. Alternamos Salvador com 2:40. 2:40, é isso? Sim, ó. Que a direita, o táxi chame alinhado e pronto na 1-0, TAM 3520. Livre ingresso, chamar alinhado pronto na 1-0. Azul 4446 no Solos 26, táxi na minha escuta até o portão 03. Gente, táxi na escuta até o 03, Azul 4446. Então 3520, livre decolagem, vento calmo. Livre decolagem, 3520. Salvador, bom dia, Gol 1817, tá no 05 para autorização São Paulo, Guarulhos, ciente da eco. Tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Ok, Gol 1817, autorizado Salvador, Guarulhos, repetitivo nível 3620, decola com curva à direita, subida da El Leda, após Leda direto Bridge. Após o Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Acione 5431 no controle 1208. Então, 360 é o nível, decola na direita, saída é a Dael Leda, a Hybrid, daí voa direto Belo Horizonte, aí conforme o plano. Aciona 5431 no transponder. E o controle Salvador em 120.8, o Gol 1817. Estimativa, após Bridge, Upper Zulu no meio, ok? Até o Belo Horizonte. Isso, Bridge, Upper Zulu no meio até Belo Horizonte. Aí conforme o plano seguinte. Chame pronto, puxa acionar. Chamará pronto. 3520 na escuta. Da presente Aracaju. Aracaju, obrigado. 520, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, obrigado. Salvador, gol no 8 no 7, tá no 05 para o push e acionamento. Autorizado, time Protax. Camara Protax, trato. Solo Salvador, na escuta do Avigente, Whisky, Juliette, Kilo. Whisky, Juliette, Kilo, prossiga. Juliette, Kilo, gate número 11, solicitação de reboque para o gate número 2. Livre início do reboque, chame no término. Ok, obrigado. Táxi Gol 1817, está com POB de 139, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Galeão. Obrigado, 7, chame no ponto de espera pronto para decolagem. Chamará no ponto de espera pronto. Altímetro 1018. Está ajustado 1018, graças. No 8, no 7, está próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Eu, no 8, no 7, está autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento calmo. Alinha e decola da 1-0, gol no 8, 1-7. Bom dia, Bravo Alfa Tango, acena identificação. Alfa Tango, contato radar, 65 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenho o nível no 40, vou em coral. Tem a proa de Aruba, Bravo Alfa Tango. No 7, decolado aos 43, time controle 1208. 208, grato. Doutor Salvador, bom dia, gol no 8, no 100, decolou, tá na sua escuta. 897, bom dia, contato radar, sabe, eu mantenho nível 360, saída da... 360, Nael, gol no 897. 8 no 7, sobe e mantém o nível 300 restrito pelo centro. 300 restrito, voo no 8 no 7. Paulo Salvador, Whisky, Juliette Kilo, posicionado no gate número 2, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Oito no sete, centro Recife, Uno 3325, alterna no 251. Uno 3325, Uno 251, voo 18, 17.